não se deixem enganar, esta canção não é nada daquilo que parece. Se conhecem a história de Sexy Sadie, tema dos Beatles, incluído no mítico White Album, sabem do que é que estou a falar. Sexy Sadie com versão pela Zen Tanks no disco Archive Treasures 2005-2015, incluído na caixa Memory Box, mas que podem encontrar também avulso fora dessa mesma caixa. É o início da Orelhastra de hoje, canal auditivo suplementar, 2 horas. Olá! É a Orelha Extra de hoje, 2 horas com o Fernando Cabrita, através da Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Dian Tanks em compilação e depois também Baz Braun, enquanto Fatima Yamaha, a decepção que foi o álbum Imaginary Lines, depois do excelente EP What's a Girl to Do, mas gostamos muito deste Borderless 2, precisamente nessa longa duração. São os sons iniciais da primeira hora. Temos também por aqui para apresentar de seguida o trio de Seattle Wimps, a fazer-nos a nós lembrar muito o saudoso Hornet Leg, disco que sai na histórica Kill Rock Stars Records, chama-se Sweet Case. Dois temas a rodarem de seguida, Vampire e Old Guy Wimps. I'm a vampire. were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Chase you daily. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. De Steve Mason tem sido aos altos e aos baixos, mas estes baixos muito altos em relação a muita gente. Começou em 2010 com o excelente Boys Outside, falamos claro de álbuns. Depois em 2011 o menor em relação a esse Boys Outside, Ghosts Outside. Em 2013 o excelente Monkey Minds in the Devil's Time e regressa agora em 2016 com um álbum um pouco menor em relação a esse mesmo Monkey Minds, é o novo Meet the Humans, do qual ouvimos dois temas, Waterboard e Alive. Para quem não sabe, Steve Mason esteve na inesquecível Beta Band e manteve a seguir as aventuras Black Affair e King Biscuit Time, tudo música muito, muito recomendável. Regressa agora em 2016, logo no primeiro trimestre, com este Meet the Humans. Voltamos à compilação dupla para Soul Jazz Records, Art and Sound, Sounds of the Universe. We'll be right back. catálogo de Soul Jazz Records, não é só de música mais antiga, também música recente, com esta compilação Art and Sounds, Sounds of the Universe. Para hoje escolhemos Andrés com Ripena. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Há disco novo também para um tenteto excelente, liderado por Ken Vandermark, os já nossos conhecidos Audio One. Novo trabalho chama-se What Thomas Bernard Saw, uma brincadeira com os escritores Thomas Bernard e George Bernard Shaw. Ken Vandermark com os músicos habituais Jason Adasiewicz, Jeb Bishop, Josh Berman, Tim Daisy, Nick Macri, Nick Mazzarella, Jen Paulson, Dave Rambis e Mars Williams. Tema inicial deste disco que sai na editora Audiographic, que pertence a Vandermark, Double Negation, for Michael Heiser. Ha ha ha! entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Orelha extra, canal auditivo suplementar, para trás um novo Lot Thomas Bernard, só dos Audio One. E vamos terminar esta primeira hora com um novo trabalho também para Rokia Traoré, chama-se Né Só. Traz alguns convidados, entre eles John Paul Jones, Toni Morrison ou Devendra Banhart, entre outros. O álbum foi produzido, tal como o anterior, por John Parrish. Chama-se Né Só, vamos ficar com Tuval. E para terminar mesmo, Kate, ou melhor, Keith Sidman, de Arrest Before the Walk. Le bonheur est une attitude face à ce qui se passe et qui fait souffrir, qui pourtant laisse la latitude de trouver en lui ce qui nourrit et fait grandir. Tu voles de tous les maux, tu te décharges, tu nages dans l'air, tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes, tu tourbillonnes. Corps et âme sont en accord. Tes colères en évanescence t'adaptent, t'adoptent, tout concorde. Et tu voles de tous les maux, tu te décharges et tu nages dans l'air. Tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes et tu tourbillonnes. Avoir tant de bien, pense à tout ce que tu ne sais point, pour avoir pensé que tu savais, que sait-on, si seulement on savait, lorsqu'on sait tout ce qu'on ne sait pas, alors peut-être qu'un jour on saura, qu'avons-nous, si seulement on savait, lorsqu'on sait tout ce qu'on a, alors peut-être peut-on moins penser qu'on n'a pas. Tous les mots, tu te décharges et tu nages dans l'air. Tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes et tu tourbillonnes. Tu retrouves ton âme liliale, émancipée, ta joie s'avère. Tu perçois ton idéal, libéré, ton esprit s'éveille. Et tu voles de tous les maux, tu te décharges et tu nages dans l'air. Tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes et tu tourbillonnes. Tu voles. Tu voles. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Help me share my load. Help me share my load. From the dark end of the street to the bright side. Side of the road, darling, on the bright side of the road. just begun. Get me to walk down the avenue in style. Get me to walk down the avenue and we'll smile. Let me move on up here. It's a windowsill a little bit here. Yeah, so I got some, dig some sherry. Some, drop of port. Yeah, I want you to come on in behind, behind this door here. Oh, let's just move on up this, there's a letterbox in there. Why don't we just go in your front room and we'll just sit down and sit and see. I'll just move on a little bit now. Yeah, I gotta play this Muddy Waters record you got here. Now, if you just open up a little bit, and just let me come on in, you know, some of this Backstreet Jelly Roll. Continua o desfile de grandes canções para o mestre Van Morrison. A compilação de Essential Van Morrison no início desta segunda e última hora de Orelha Extra. Ficamos com Bright Side of the Road e depois And the Healing Has Begun. Também Drew Daniel, uma das duas partes do duo Matmos, com a sua aventura de Soft Pink Truth. Já tinha prometido um disco só com sons retirados do YouTube. Ele cá está. Chama-se Why Pay More. Vamos ouvir What's a Computer?

a Fat White Family amansou muito. Onde é que está aquela malta que levava porrada dos imigrantes portugueses? A malta do Tuning de South London. Último trabalho para os Fat Whites, Songs to Our Mothers, Whitest Boy on the Beach e Tinfoil Dead Star. Excelente trabalho para Anderson .Paak, chama-se Malibu. Heart Don't Stand a Chance. Staring, be careful, the idle mind is a dangerous place to be left in, but keep your eyes on me. Yeah, your heart don't stand a chance. It feels like it's been far too long. Your knees can't hold your legs, your feet just want to pace. The eyes keep me all in a trance. Let me ask you, would you leave it all all in the back of your head. All in the palm of my hand. Ain't nobody holding you back. Don't it feel like it's been far too long, girl? Your heart don't stand a chance. Your knees just wanna break. Your eyes keep me all in the trance. And let me ask you, I know the approach is so far from what you used to. Would you know it? Hey, do I hold the candle to the last one over your moon? Baby, of course I do. Hey, I'm not closing my tab. Don't it feel like it's been far too long, girl? Your heart don't stand a chance. I remember being tumbled around and not being able to get to the surface where the air was, and looking down and seeing my body spinning around in the white water. It's what the hell is this place?

é já o volume 3, assinado por Cosmischer Laufer para The Secret Cosmic Music of the East German Olympic Program, entre 1972 e 1983. Os temas foram Traum von der Golden Zukunft Team, In der Stadt und auf dem Land, e terminamos com Der Traum des Mädchens. Place, a realm for angels fit. Oh, were it not for the unquiet race you thickly tenanted. There is enough for all, and much besides to spare. Yet hundreds daily, hourly fall from want and woe and care. The poor men work and plough and till, and cultivate the soil. The rich men reap and spend at will the profits of their toil. Why is it thus we did create lords, senators and kings, to trample down their fellow man as mean and soulless things? Made a cheerless scene of war and woe and theft and strife, and scarce a joy between. Kingcraft and priestcraft side by side reign threatening through the land, while crime and luxury and pride march forward hand in hand. Paradise of all things bright and fair, God made thee such, but man, alas, has filled thee with despair. The earth would be a holy place as paradise above, could we but teach the human race equality and love. The earth would be a holy place as paradise above, could we but teach the human race equality and love. É um álbum de cariz político que está relacionado com o referendo para a independência da Escócia que aconteceu em 2014. Um dos nomes femininos da música da Escócia, ligado ao folk, Jenny Hill, resolveu agrupar mais outros 9 nomes, todos eles de senhoras de Inglaterra e da Escócia, para fazerem um disco. Eliza Carty, Anna James, Anna Reid, Hazel Askew, Jen Butterworth, Karen Powart, Kate Young, Mary McMaster e Rowan Reingans fizeram este Songs of Separation, Reflections on the Parting of Ways, de onde escutamos Poor Man's Lamentation. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it Orelha Extra, spreading the gospel around here. Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar. Temos Facebook, Twitter e podem-nos contactar através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Vamos para o ar na Rádio Universitária do Algarve, Universidade FM, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense. No Brasil, na Rádio UFSCar em São Carlos. E vamos prosseguir com o Scott Clark Fortet. Scott Clark com Jason Scott, Bob Miller e Cameron Ralston. O álbum chama-se Bury My Heart, edição da portuguesa Clean Feed. Broken Treatise. Thank you. São as despedidas da Orelha Extra de hoje com Scott Clark Fortet de Bury My Heart. Para o fim vamos ter ainda a dupla Clive Ives e Mark Ives, enquanto o W com dois O's do último álbum Awawa. Os temas irão ser Green Blobs e possivelmente ainda um pouco para TikTok. Tchau, fiquem bem. Thank you.